Capítulo 9. É o rei ou o fantasma dele? Muitos homens passavam pelos grandes portões em forma de arco de Tarantia entre o pôr do sol e a meia-noite, viajantes atrasados, mercadores vindos de longe com mulas carregadas, trabalhadores livres das fazendas e vinhedos nos arredores. Agora que Valérios era supremo nas províncias centrais, não havia vigilância rígida dos indivíduos que fluíam naquela correnteza constante da entrada principal. A disciplina fora relaxada. Os soldados nemédios que ficavam de guarda estavam meio bêbados e muito ocupados observando camponesas bonitas e comerciantes ricos, alvo potencial de achaques, para repararem obreiros ou peregrinos empoeirados, mesmo alguém alto demais cuja capa não ocultava as linhas brutas de sua poderosa estrutura corporal. Esse homem andava com uma postura aprumada e agressiva que era demasiadamente natural para se dar conta disso, quanto mais disfarçá-la. Um tapa-olho e uma touca de couro enfiada até as sobrancelhas escondiam suas feições. Com um cajado longo em sua bronzeada mão musculosa, ele atravessou o arco passando pelas tochas que ardiam e gotejavam e, ignorado pelos guardas embriagados, ganhou as amplas ruas de Tarantia. Nessas vias iluminadas, as multidões de sempre cuidavam da própria vida, enquanto lojas e barracas permaneciam abertas com seus produtos e artesanato à mostra. Soldados nemédios, sozinhos ou em grupos, vagavam no meio da balbúrdia, abrindo caminho à força com arrogância deliberada. Mulheres saíam da frente e homens andavam de lado com fisionomia crispada e punhos cerrados. Os aquilonianos eram uma raça orgulhosa e aqueles eram seus inimigos hereditários. As juntas do viajante alto apertaram firme seu bastão, mas, como os demais, ele abriu alas para permitir que os homens de armadura seguissem seu caminho. Em meio à multidão multicolorida e variada, ele não chamava atenção em suas vestimentas empoeiradas e pesadas, mas preocupou-se diante da barraca de um vendedor de espadas quando ficou sob a luz forte que vinha de uma porta larga e sentiu-se intensamente observado. Voltando-se rapidamente, viu um trabalhador de casaco marrom olhando-o fixamente. O homem deu meia volta com pressa e desapareceu na confusão. Conan dobrou em uma estreita rua lateral e apertou o passo. Poderia ter sido uma mera curiosidade inofensiva, mas não podia se arriscar. A sinistra torre de ferro ficava afastada da cidadela, entre um labirinto de ruelas e casas amontoadas e mal estruturadas que ocupavam um espaço desprezado pelos mais exigentes na parte abandonada da cidade. A torre era na realidade um castelo, uma antiga e formidável pilha de pesadas rochas e ferro negro usada como fortaleza em um século passado. Pouco distante dali, emaranhada entre cortiços e armazéns parcialmente desocupados, existia outra velha torre de vigia, tão antiga e ignorada que não aparecia nos mapas da cidade há mais de 100 anos e cujo propósito original havia sido esquecido. Ninguém reparou que o cadeado aparentemente velho, pendurado na porta para evitar que o local fosse usado por mendigos e ladrões como abrigo durante a noite, era na verdade novo e poderoso, porém astuciosamente disfarçado com pó de ferrugem. Nem meia dúzia de homens no reino chegou a conhecer o segredo daquela construção secular. Não havia fechadura no grosso cadeado. Mas os hábeis dedos de Conan, treinados desde seus tempos de ladrão, pressionaram aqui e lá até que surgissem botões invisíveis a olho nu. A porta se abriu sem ranger e ele entrou no escuro fechando-a atrás de si. Uma luz teria mostrado que a torre, um eixo cilíndrico nu de pedra maciça, estava vazia. Tateando em um canto com familiaridade, encontrou a passagem que procurava em uma laje que compunha o chão. Após erguê-la sem hesitação, abaixou-se para dentro da abertura. Seus pés sentiram degraus de pedra descendo até o que ele sabia ser um túnel ligado diretamente às fundações da Torre de Ferro, 3 ruas adiante. O sino da cidadela, que badalava somente à meia-noite ou pela morte de um rei, ressoou repentinamente. Em uma câmara mal iluminada na Torre de Ferro, uma porta se abriu e uma figura surgiu no corredor. O interior do lugar era tão desagradável quanto sua face externa, com paredes em rocha bruta sem adornos. As lajes do chão tinham sido usadas por muitas gerações de condenados com seus pés vacilantes, e a abóbada do teto era tenebrosa, mal iluminada pelas tochas apoiadas em nichos. A aparência do homem que arrastava seus passos pelo corredor completava o ambiente. Ele era alto, de constituição robusta, e trajava uma malha de seda negra. Sobre sua cabeça, um capuz escuro caía até a altura dos ombros, com 2 buracos para os olhos. Tinha uma capa preta pendurada no pescoço e, em uma das mãos, carregava um pesado machado cujo formato oscilava entre simples ferramenta e arma da morte. Enquanto o carrasco descia o corredor, um velho aproximou-se dele mancando, ranzinza e tenso, curvado sob o peso de sua lança com ponta de aço e de uma lanterna. Você não é tão pontual quanto seu predecessor, mestre executor, ele resmungou. A meia-noite acabou de soar e homens mascarados que foram até a cela da donzela estão esperando você. As badaladas do sino ainda ecoam na cidadela, respondeu o executor. Se não sou tão rápido para correr atrás dos aquilonianos como era o cão que tinha este ofício antes de mim, verão que meu braço não se encontra menos pronto. Volte para seus afazeres, velho vigia, e deixe-me com os meus. Acho que tenho mais doce ofício, por Mitra, porque você percorre longos corredores frios e espia em portas enferrujadas de calabouços, enquanto eu cortarei a cabeça mais bela de Tarantia esta noite. O vigia manco foi embora ainda resmungando e o executor retomou seu caminho. Em poucos passos chegou até onde o corredor fazia uma curva e avistou uma porta à sua esquerda parcialmente aberta. Se tivesse pensado, saberia que aquela porta seria trancada após a saída do vigia, mas o raciocínio não era seu forte. Então, antes de perceber que alguma coisa estava errada, encontrou seu fim. O sinal de alerta veio após escutar um passo suave, como o de um tigre, e o esvoaçar de um manto, porém nem pôde se virar. Um braço hercúleo enganchou-o pelas costas na altura da garganta, esmagando o grito que não chegou aos seus lábios. No breve instante que lhe foi permitido, percebeu com um surto de pânico a força de seu atacante, contra a qual seus próprios músculos vigorosos eram indefesos. Não conseguiu ver o punhal, mas sentiu uma perfuração no peito e caiu agonizante. — Cão Nemédio! — cochichou uma voz colérica em sua orelha. — Você nunca mais vai cortar uma cabeça aquiloniana! E foi a última coisa que ouviu. Em um calabouço úmido com apenas uma tocha bruxuleante, três homens rodeavam uma jovem mulher que, ajoelhada na laje fria, olhava fixamente para eles. Ela trajava apenas o mínimo, seus cabelos dourados caíam em ondulações sobre o ombro e os punhos estavam atados às costas. Mesmo sob aquela fraca luz, sua beleza era arrebatadora a despeito de sua condição desgrenhada e a palidez por causa do medo. Oprimida e muda, ela desafiava os torturadores com os olhos cheios de ódio. Os homens escondiam o rosto embaixo de máscaras e usavam mantos fechados sobre o corpo. Uma ação como aquela exigia essa indumentária até mesmo em uma terra conquistada. Entretanto, ela já havia reconhecido o trio, embora soubesse que não poderia fazer mal a ninguém após aquela noite. Nosso misericordioso soberano oferece mais uma chance, condessa, disse o mais alto dos três, falando na língua aquiloniana sem sotaque. Ele ordenou que eu dissesse que se você diminuir seu orgulho e espírito rebelde, ainda lhe abrirá os braços. Se não... Ele fez um gesto na direção de um bloco de madeira tétrico bem no centro da cela. Tinha manchas enegrecidas e talhos profundos feitos por bordas de aço afiado usadas para decapitar os condenados. Albiona estremeceu e, ainda mais pálida, recuou. Cada fibra de seu esbelto corpo tremeu com o desejo de viver. Valérios também era jovem e bonito. Muitas mulheres o amavam, ela disse a si mesma em luta pela própria vida. Mas não conseguiria falar as palavras que livrariam seu pescoço do bloco de madeira e do machado gotejante. Ela sequer conseguia racionalizar o assunto. Só sabia que sua pele se arrepiava quando pensava em estar nos braços dele, uma aversão maior que o próprio medo da morte. Ela abanou a cabeça em defesa, compelida por um impulso mais irresistível que o instinto de sobrevivência. Então não há mais nada a ser dito, exclamou um dos homens impacientemente com sotaque nemédio. Onde está o executor? No eco da convocação, a porta do calabouço abriu-se vagarosamente e apareceu delineada uma grande figura como uma sombra saída do subterrâneo. Albiona deixou escapar um choro baixo e involuntário com a visão daquela imagem fúnebre. Os outros ficaram calados por um momento, talvez eles próprios intimidados por um temor supersticioso diante do encapuzado e seu famigerado machado. Debaixo da touca, os olhos queimavam como brasas de fogo azul, fitando demoradamente cada um deles. Os homens sentiram um arrepio descer pela espinha. Então, o aquiloniano alto agarrou a condessa, que, arrastada até o bloco, gritou de desespero e lutou contra o patrício, tremendo de terror. Impiedoso, ele a forçou a ficar de joelhos e empurrou sua cabeça sobre o bloco ensanguentado. — Por que a demora, executor? — ele indagou zangado. — Faça seu trabalho! A resposta foi uma gargalhada curta e tempestuosa, indescritivelmente ameaçadora. Todos dentro do calabouço congelaram, encarando o carrasco, que se virou para as duas figuras entrelaçadas, o aquiloniano mascarado inclinado sobre a Albiona e a condessa de joelhos, tentando desvencilhar sua cabeça e olhar para cima. — O que significa essa alegria indecorosa, cão? — exigiu o aquiloniano. O homem de preto arrancou o capuz, arremessou-o no chão e barrou a porta de saída erguendo sua arma mortífera. — Sabem quem sou, cães? — ele rugiu. — Vocês me conhecem? Um grito sem fôlego repercutiu na cela. — O rei! — gritou Albiona, libertando-se de seu captor cujas garras haviam se afrouxado. — Oh, Mitra, o rei! Com os três homens paralisados como estátuas, o aquiloniano falou duvidando dos próprios sentidos. — Conan! — ele bradou. — É o rei ou seu fantasma? Que trabalho infernal é este? — Trabalho do inferno para combater demônios! — zombou Conan com seus lábios sorrindo e os olhos queimando de rancor. — Venham me enfrentar, meus senhores. Vocês têm suas espadas, eu este cutelo. Acho que esta ferramenta de carniceiro serve muito bem para o trabalho, caros senhores. — Peguem-no! — gritou o aquiloniano sacando sua espada. — É Conan e temos de matá-lo ou morrer! Como despertos de um transe, os nemédios desembainharam suas lâminas e investiram contra o rei. O pesado machado do executor não havia sido feito para aquele tipo de luta, mas Conan empunhou a desajeitada arma tão fácil quanto uma machadinha. A velocidade de seus pés, enquanto mudava constantemente de posição, derrotava o propósito inimigo de envolvê-lo em uma luta de 3-1. O cimério apanhou a espada do primeiro homem com a cabeça do machado e a forçou contra o peito do oponente em um contragolpe letal sem que ele pudesse se afastar ou se defender. O nemédio restante, errando uma pancada violenta, teve o cérebro arrancado antes de recuperar o equilíbrio e um instante depois, o aquiloniano foi encurralado em um canto, defendendo-se desesperadamente dos sucessivos golpes que não lhe davam oportunidade nem mesmo de gritar por ajuda. De repente, Conan esticou o braço esquerdo e arrancou a máscara do homem, revelando seus traços pálidos. — Cão! — ralhou o rei. — Eu achava que o conhecia. Traidor, maldito renegado, até mesmo essa borda de aço é honrada demais para sua cabeça. Morra como morrem os ladrões! O machado descreveu um arco devastador e o aquiloniano, gritando, caído de joelhos, agarrou o toco de seu braço direito decepado, do qual jorrava sangue. Ele havia sido cortado na altura do cotovelo e o machado, descrevendo novo corte, rasgou profundamente sua lateral, deixando suas entranhas à mostra. Sangue até morrer! Rosnou Conan, jogando o machado longe, enojado. — Venha, condessa! Inclinando-se, ele cortou as cordas que atavam os pulsos dela e, erguendo-a como se fosse uma criança, deixou o calabouço. Ela soluçava histericamente com os braços enlaçando o pescoço num abraço de agradecimento. — Calma! — ele murmurou. — Não estamos a salvo ainda. Temos de alcançar o calabouço onde a porta secreta se abre para as escadas que levam ao túnel. — Maldição! Escutaram o tumulto mesmo através dessas paredes! No final do corredor, o barulho metálico de passos pesados e uma algazarra geral ecoaram sob o teto. Uma figura curvada veio mancando, segurando uma lanterna que iluminou totalmente Conan e a bela jovem. Praguejando, o cimério saltou sobre ele, mas o velho vigia, largando o utensílio e sua lança, saiu correndo pelo corredor, berrando por socorro o mais alto que pôde com sua voz de taquara rachada. Gritos distantes vieram em resposta. Conan virou-se e correu na direção oposta. Ele tinha sido isolado do calabouço, aquele da porta secreta pela qual havia entrado na torre e por onde esperava sair, contudo conhecia aquela sinistra construção muito bem, porque antes de se tornar rei, fora aprisionado lá dentro. Ele pegou uma passagem lateral e desembocou em outro corredor mais amplo, paralelo àquele por onde viera, que no momento se encontrava deserto. Seguiu adiante por alguns metros quando novamente dobrou em outro ponto. Isso o levou de volta ao mesmo corredor do qual saíra, mas agora em um ponto estratégico. Ali havia uma porta com uma pesada tranca guardada por um nemédio barbado, vestindo colete e capacete, com as costas voltadas para Conan, espiando o crescente burburinho e lanternas que se agitavam no ar. Conan não hesitou. Colocando mansamente a garota no chão, correu feroz, mas em silêncio com a espada na mão. O guarda virou-se no exato instante em que o rei chegava ao seu lado, gritou de susto e ergueu sua lança, mas, antes que pudesse usar a arma, Conan desferiu um pesado golpe com sua lâmina na cabeça do homem, que teria derrubado até mesmo um boi. Capacete e crânio romperam-se juntos e o soldado foi ao chão. Em um instante, o bárbaro já tinha removido a enorme tranca de ferro que travava a porta, pesada demais para um homem comum mover sozinho, e chamou Albiona, que veio vacilante até ele. Apanhando-a sem cerimônia com um braço, levou-a para fora da torre. Desembocaram em uma viela escura como piche. De um lado, o muro da fortaleza, e do outro, as costas de pedra de uma fileira de habitações. Conan, andando o mais rápido que podia, tateou a parede em busca de portas e janelas, mas não encontrou nenhuma. Atrás do casal, a porta da torre fez um som estridente quando os soldados saíram portando archotes que reluziam suas armaduras e espadas. Eles olharam à sua volta, aos berros, incapazes de ver na escuridão da rua algo além do que eles mesmos. Então desceram a viela aleatoriamente, indo na direção oposta que Conan e Albiona tinham tomado. Não demorarão a perceber que erraram, o rei sussurrou acelerando o passo. Se ao menos encontrarmos uma saída desta parede infernal... Maldição! As sentinelas! À frente deles, uma chama mostrou o ponto em que a viela se abria para uma rua mais ampla e Conan notou figuras suspeitas e agitadas com o brilho do aço. Ele não teve dúvidas de que eram sentinelas, investigando o barulho que ecoava ao longo da viela. Quem vem aí? Eles gritaram e Conan cerrou os dentes com ódio do sotaque nemédio. Fique atrás de mim, ele ordenou à garota. Nós temos de abrir caminho antes que os guardas da prisão retornem e nos encurralem. Com a espada no alto, avançou na direção dos homens. Sua vantagem era a surpresa. Podia enxergá-los, delineados na luz distante, mas não conseguiriam vê-lo saindo das trevas da viela. Antes que percebessem, já estava em cima deles, golpeando com a fúria de um leão ferido. O rei sabia que sua única chance era retalhar o bando antes que qualquer um se desse conta do ocorrido. Mas havia meia dúzia deles em armaduras completas, veteranos duros das guerras das fronteiras, nos quais o instinto da luta poderia substituir o juízo confuso. Três já haviam caído quando perceberam que se tratava de um guerreiro solitário atacando-os. O clangor do aço ergueu-se de forma ensurdecedora e faíscas voaram quando a espada de Conan colidiu com bacinetes e cotas de metal. Ele podia ver melhor que os inimigos que ainda tentavam algum tipo de reação. Na baixa luminosidade, sua figura em rápido movimento era um alvo inatingível. Lâminas giravam no ar enquanto os golpes do cimério continham a fúria de um furacão. Logo em seguida, ressoaram os gritos dos guardas da prisão, que retornavam pela ruela em uma corrida, mas as figuras armadas diante de Conan ainda impediam seu caminho como uma parede de aço. Em segundos, os guardas estariam às suas costas. Em desespero, ele redobrou os ataques, batendo como um ferreiro em uma bigorna. Mas, de repente, vindo do nada, por trás das sentinelas, surgiu um grupo de figuras vestidas de preto e houve uma sequência de talhos certeiros. Aço reluziu e homens gritaram, golpeados mortalmente pelas costas. A viela ficou cheia de formas que se contorciam. Uma pessoa envolta em um manto saltou para o lado de Conan, que reergueu sua espada com a mão direita. Mas o outro estendeu a mão aberta para ele e sussurrou com urgência. — Por aqui, majestade! Rápido! Com uma jura resmungada e surpresa, Conan agarrou Albiona e seguiu o benfeitor desconhecido. Não estava disposto a vacilar com 30 guardas da prisão fechando o cerco. Acompanhado de gente misteriosa, desceu a viela correndo, carregando a condessa como se ela fosse uma criança. Não podia dizer coisa alguma de seus salvadores, exceto que usavam capotes e capuzes pretos. Dúvida e suspeita passaram pela sua mente, mas ao menos eles haviam abatido seus inimigos e o cimério não viu opção melhor do que segui-los. Como se ouvisse pensamentos, o líder tocou seu braço amigavelmente. — Não tema, rei Conan. Somos súditos leais, ele disse. A voz não era familiar, mas o sotaque era aquiloniano das províncias centrais. No seu encalço, os guardas ainda gritavam, tropeçavam na carnificina e desciam pela viela sedentos de vingança. Mas os homens de capote viraram subitamente em direção ao que parecia uma parede vazia e Conan viu um portão por onde todos entraram. Novamente resmungou uma praga. Havia passado por aquela travessa inúmeras vezes no passado durante o dia e jamais reparara naquela porta antes. Com o ruído de uma tranca, a porta fechou-se atrás do grupo. O som não foi tranquilizador. Seus guias ainda o apressavam, movendo-se com a precisão de quem conhece onde está e guiando Conan com uma mão em cada um de seus cotovelos. Era como atravessar um túnel. O Cimério sentiu o corpo delgado de Albiona tremer em seus braços e, num ponto à frente deles, entrou por uma abertura minúscula, apenas um arco um pouco menos negro no meio daquela escuridão. Logo após, havia uma desconcertante sucessão de passos escuros, ruelas sombrias e corredores tortuosos, todos transpostos em completo silêncio, até que, afinal, eles chegaram a uma câmara ampla e iluminada cuja localização Conan jamais poderia imaginar, já que a rota sinuosa havia confundido até mesmo seu primitivo, porém apuradíssimo senso de direção.